mais. Oh, sorry. Cause I know there's nothing wrong. Something you wanna tell me, I see it in. mixagens DJ Marcandi. And that's what takes me high. Higher than I've ever been. gonna try in my heart. Tadinho, né? Meio subido, meio lá em cima, não é? Eu espero que tenha cumprido a missão, o primeiro set, porque ainda tem o segundo pra vir. E se você tá gostando, dá um clique bacana lá nas suas redes sociais, divulga pros seus amigos o que diverte você, o que pré-aquece você pra balada, pra o sabadão. Você encontra o DJ Marcandi no Facebook e também no Twitter. É só digitar lá DJ Marcandi. Curta, comente, compartilhe. Participe. Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio, serviço. Vida saudável, alimente essa ideia. Os pães, cereais e as massas carboidratos são responsáveis pelo fornecimento da maior parte de energia para o nosso organismo. Por isso, devem estar presentes em todas as nossas refeições. Associe o consumo desses alimentos com as frutas, verduras e legumes. Sanduíches com saladas, macarrão ao molho de tomate, bolos de frutas. Sempre que possível, prefira os cereais integrais. Nutrição saudável, alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. 18h36. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso, é uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente.

ouvindo as mixagens de DJ Marcante. And nations causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from, that's where your space is. I see the fight get dull. I'm not gonna spill my life to you, my color. Don't you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Oh,

Eu sou o rádio. Understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Up on night, crying in the dark, so I sleep with the light on. I've heard I got words like a knife that I don't always choose just so wisely. But I see trees and their colored leaves when I think about all that we could be. And when you're gone, time moves so slow. And like the grass, I've watched us grow. I heard you read only what you saw. How could I never let you know that you are everything to me? You're sweeter than candy and better than any childhood. I'll give up all I have in exchange for who I love more than anything. When you're gone, time moves so slow. Like the grass I've watched us grow. I've heard you read only what you're. Horas por dia, transmitindo músicas de qualidade para todo o planeta. Rio Sul Rádio. I saw you, I already knew there was something inside of you, something I thought that I would never find. Angel of mine, I look at you looking at me. Now I know why they say the best things are free. Nothing means more to me than what we share.